Se sentes dentro de ti a vontade de amar, em gestos que criem fontes, a audácia de sonhar mais longínquos horizontes e o apelo a escalar cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes. Ainda tens em ti um pedacinho de Deus, tens rumos certos no coração, desperta o sonho. Faz desses rumos os caminhos teus. A coragem de falar, a palavra da verdade, e a servir, participar na construção da cidade.